5898, possibilidade da presente direto da El? Direto da El, está livre, 5898. Vai da presente direto da El, 5898. Sete, chame agora o centro Recife no 251, alterno 3325. Recife 251, 3325, objeto 57, 17. Uísque Juliette Papá, reboque finalizado, bom dia. Frequência livre, Juliette Papá. Ei. Controle de Salvador, gol 1897. 1897. Bom dia, sem identificação, chegada Bonf. Desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. 4.000, 1013, Bonf. Gol 1897, final. Gol 1884, 1804, 1804 na chegada Bonf, livre descida para 3.000 pés, 1013 altímetro. 3.013, gol 1804. No 607, bom dia, sem identificação, chegada Bonf, desça para o 050. Bom dia, gente, descida Bonf, descendo 050, 607. Web 5898, chame agora o centro Recife no 260, alterna 1288. Chama Centro Recife 260, alterno 128, Centro Recife, bom dia. Bom dia. PLS, o 995. Gol no 995, completo procedimento, chamando Torre 118, 316. 186 até a saída. Distrito 4, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 804, 2.000, reportará localizador. Torre Salvador, gol no 995, bom dia, embaixo de trabalho. Gol 995, bom dia, livre pouso na 10, vento 360 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. 13, livre pouso na 10, 995. LS, gol no 804. 1804, completa LS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 715, formação Golf, cruzou 22.700. Gol no 715, bom dia, sem identificação, chegada Golf, desça para o 060. Para o 060 na Golf. Gol 995, solo aos 37, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Direita, mantendo a frequência, chamando da Juliette, 995. Torre Salvador, bom dia, gol 804, final, pista 10, baixar de checar. Bom dia, boa noite, 04, vento 010 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Guardando liberação, 804. Tá 3201 na 4, pushback somente. Autorizado, chama para o táxi. Boa tarde, 201. 804, livre pouso na 10, vento 020 graus com 3 nós. Livre pouso na 0, boa noite, 04. Gol 1897, 1897, prossiga na ponte, desça para 2000 pés. Altímetro 1013, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000 pés, na ponte 1013, reportará no localizador gol 1897. No 995, táxi via Juliette, 14 da remota. Juliette, 14 da remota, no 995. Polo 607, reautorizado 3000 pés na chegada Bonf, o altímetro 1013. 3.013 na bom, 1.017. 1.775, desça para 4.000 pés, 1.013 ao altímetro, mantendo a chegada bom. 7.5, 7.15, só. Corrigindo, foi para 1.715, 4.000 pés na bom, 1.013. Capa 4.000, 1.013 ao 7.15, protegeu. 20 Alfa Juliette, portão 1-1, gol 1804. Tá 3201 para o táxi com 82, 3 horas e 26 na pista. Oito dois a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, ponto espera no 0, tá 3201. Golfo 607, desça para 2000, sem restrições, com 1013. 2017. Sete, 15, desça para 2000, sem restrições, com 10, 13. 715, 2000, sem restrições, com 1013. Salvador, tá 3201, Pantera, 10, pronto. 3201, linha e decola da 10, vento 030 graus, com 2 nós. A linha e decola da 10, tá 3201. No localizador estabilizado. Afirmo. Ciente, redução, cheque para pouso. Torre 1186. 1186, gol 1897. Torre, bom dia, gol 1897, localizador. Bom dia, 1897, reporte externo. Reportar externo, gol 1897. Norte, marque gol 1897. Gente, vento 030 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguarda. Sete, livre pouso na 10, vento 030 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, gol 1897. Sete, 3201, decolado aos 47, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Obrigado. Sete, 201, este é o controle, está em contato radar. Pode voar direto da EL? Autorizado. Gol 607, localizador estabilizado. Positivo. Ciente, checa o preenchimento, torre 1186. 86. Gol 17, 15, livre, aproximação e ali. Torre Salvador, Gol 1607. Está na final, bastante travado. Gol 1607, vento 040 graus com 3 nós, altímetro 10 no 3, aguarde pista livre. Guardando. Pista Simão 6. 36. Torre Salvador, muito bom dia. 3171 no centro da Gol, autorização, Guarulhos. Bom dia, saída prevista da El, Lê da El, desaguarde cópia. Sente, solo aos 49, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Táxi nessa via Alfa, repartente da Juliette, Gol 1897. No 607, livre pouso na 10, vento variável com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, 607. Salvador, tá 3201, possibilidade de vá na Pro de Bridge? Sempre existe a possibilidade, capitão. Vamos aguardar a confirmação. Presidente. 3201, autorizado. Bridge 201, obrigado. No 7-5 estabilizado. Afirmativo, senhor. Acabou de estabilizar no localizador. Ciente. Checa o treinamento aí, 1-1-8-6. 8-6, obrigado. Então, 3201, chame Recife 1251. 3251, boa. Boa. Via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, chama da Juliette, 607. Salvador, muito bom dia. Gol 1715, baixado, travado, vai checar o externo. Gol no 715, vento 040 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre. Sete no 5, livre pouso na 10, chuva leve, pista úmida, vento 040 graus com 4 nós. Ele pousa no 0, 715. 97, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette 4, 97. Então, 3171 pronto para cópia? Afirmativo, 3171. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 44. Saída da El, Leda e Udes. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5173, coteja. Autorizado Guarulhos, no 360, via Perzulu 44. Da El, Leda e Udes. Decola 10, curva direita, 1935, controle 5173, outra responda, 3171. Cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. 3, 1, 7, 1. Como é que tango, cópia com torre 1 no noite, decimal 6. Prossiga. Uma parte que se encontra. Sem saída prevista a rabor, aguarde cópia. Toro EPS 5722. 5722, saída prevista a rabor, transição Elefa, número 2 para cópia. É rabor Elefa. Antes da Juliette, 607. 607, táxi via Juliette, portão número 5. Portão 5. Tono 715, solo ao 55, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi na sua frequência via Alfa, informa para ingresso da Juliette. 715. Mike Tango, pronto para cópia? Mike Tango, autorizado Montes Claros, nível 120, saída Arbor após DCT. Decola da 17, curva direita, controle 119.35, aciona 5171, cotejo. Sente, aguarde. Responde a antiga Gole. No 5, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o 07, ou no 715. Torre da 317, um pushback, acionamento no 06. 317, aguarde para o pushback. Guarde. T22, pronto para a cópia. Pronto para a cópia web 5732.